Quero saudar o presidente do Legislativo Taquarense, meu colega vereador Guido Mário. Saudando, quero saudar os colegas vereadores, vereadoras, ao público prestigiar nesse momento, os servidores da casa. Estamos em um momento realmente ímpar, né? É uma inovação. Hoje, uma sessão totalmente online, né? Aconteceram muitas falhas de minha parte, porque estou no interior e muitas vezes a nossa internet não é condizente com o trabalho, né, que se faz nesse momento. Mas assim, senhor presidente, quero parabenizar a comunidade de Taquara, né, pela coragem de demonstrar seus atos de solidariedade, né, pela coragem de adentrar dentro da água, né, muitas vezes uma água poluída, né, aonde que estava atingindo as pessoas que ficaram flageladas nesse momento, onde tivemos uma grande enchente em Taquara, né? Bairros como Santa Maria, bairros como Olaria, né? Sabemos que ações têm que ser realizadas para que isso não aconteça mais, né? Mas quando chamamos os responsáveis, tipo a Corsan, que é a questão que foi elencada na fala da vereadora Cirlei, a Corsan, juntamente com a Câmara Legislativa, providenciamos um documento onde o Ministério Público implicou em uma situação para que a Corsan realmente tivesse as execuções na questão do esgotamento sanitário, né? Lá é o único local no município de Taquara que tem uma ETE, uma estação de tratamento de esgoto. Então deveria ser um lugar exemplo. E pela não atuação da Corsan, não é, né? Então pedimos realmente que a Corsan faça a sua parte naquele bairro, né? Realmente dê dignidade para aquelas pessoas, porque como as pessoas conhecem, nós conhecemos também aquela situação que em cima, nem precisa nem de grandes chuvas, né? Mas o esgoto adentra a casa das pessoas, né? E por uma inoperância da Corsan. Então eu peço encarecidamente a Corsan, o Ministério Público já chamou a atenção da Corsan, e na época eu estava presidente em 2017, fizemos um baita de um trabalho para que a Corsan assumisse suas responsabilidades. Né? Temos as nossas responsabilidades, mas queremos quem está ali na frente para exercer esses encaminhamentos que o faça. Também tem muitas pessoas que me procuram, né, que me procuraram a respeito de parentes e tal, com a questão do Covid, né, ou com suspeita, aonde que vão até o hospital, fazem os exames e demora, eles estão ansiosos pela questão e angustiados pela demora da questão do resultado dos exames, né? E também o hospital muitas vezes não dá a informação correta. Parabenizo a Secretaria de Saúde de Taquara, né? Na pessoa da enfermeira Andressa, né? Que está à frente, lá onde que tem um posto lá, que atende as pessoas que vêm com sintomas do Covid. Temos que sim dar a informação correta, temos que sim ter a nossa saúde, tanto a saúde básica quanto a saúde de urgência e emergência, no que se refere ao hospital, tem que estar afinado para dar toda a tranquilidade para as pessoas, se é que isso é possível, né? Mas ao menos não deixar as pessoas com aquela angustiada pela falta da informação. Também temos vários encaminhamentos que pararam, referente à questão do Covid, né, essa pandemia. Temos a questão do tratamento do esgotamento sanitário, né, temos a questão do desassoreamento de nossos rios, temos a questão da limpeza dos valões em nosso município, né? Então é pertinente que nós, neste momento, voltamos a discutir essas pautas tão importantes e necessárias, né? Porque senão, infelizmente, vai passar este mandato, vai vir um próximo mandato, e ações que estavam ali, né, que estavam caindo do cacho, né? Fomos até Brasília, fui até Brasília, consegui assegurar um recurso de 42 milhões para o tratamento e esgotamento sanitário do nosso município, mas é competência da Corsan, é competência também do Ministério Público de cobrar essas ações. Então queremos saber, juntamente, presidente Guido Mário, né, o senhor que é atuante também, né, queremos saber como estão essas informações, como anda esse projeto, vamos perder esse recurso, não vamos ter essas ações? Tchê, é necessário, porque temos que pensar no dia de hoje, mas das próximas gerações que aí virão, senão a água, todos nós sabemos que é um, que a água potável é um bem finito, né? É finito. Daqui a pouquinho não teremos mais água potável para a próxima geração. E daí, o que será? Então temos que pensar, sim. Pensar no amanhã.